o filho do Lula foi obrigado a sair da própria casa. Isso mesmo que você ouviu, tá na lei, né? A palavra da mulher basta. Antes de ter o julgamento, se ele bateu ou não, ele já foi obrigado pela justiça a sair da própria casa. Não me interessa se ele pagou com que dinheiro, não interessa. Interessa que o nome dele tá lá como proprietário, o filho do Lula. E ele teve que sair menos de 24 horas depois que a mulher acusou que ele foi agrediu. Menos de 24 horas ele já teve que sair da casa dele. Que nem o filho do Lula, um dos caras que mais tem poder na justiça brasileira, nem ele conseguiu escapar da Maria da Penha. Isso, pessoal, tá na lei. Não é uma questão de opinião, perseguição contra o filho do Lula. Não. Qualquer um, se tu for casado, tiver namorada ou cohabitar com uma mulher em relação estável, se ela falar que você deu um peteleco na orelha dela, a justiça obrigatoriamente tem que afastar você da sua própria casa. E se você for condenado, graças a uma lei de um bolsonarista, você perde a casa, mesmo a casa você que tenha pago. Então assim, pessoal, o meio masculino é muito importante no Brasil, para alertar isso. Nem o filho dos poderosos, do presidente da república, consegue escapar da Maria da Penha. Você pode comprar um Porsche, pessoal, beber uísque até sair pelo seu ânus e atropelar uma pessoa na rua. Você vai sair andando da delegacia se você se apresentar. Agora, você dá uma suposta cotovelada na barriga da sua mulher ou na orelha, dá um peteleco, você perde a casa em menos de 24 horas. Você tem que sair da sua própria casa. Foda-se se você tem onde pra onde você vai morar. Se tu vai morar de favor, se tu vai morar na rua. A lei é essa. A palavra da mulher basta. Depois que tiver o julgamento, se você for condenado, tu perde a sua casa. É o que a gente fala, pessoal. Beleza, filho de poderosos, filho de rico. Ninguém se livra da justiça feminista. Eu vou lembrar também do caso do Oliver, aquele cara que era o ator do Teste de Fidelidade, do João Kleber da Rede TV. Ele também era o comelão, fodelão, amante latino, comelão de várias mulheres aí até casadas no programa dele. Meteu um filho, não perdeu os contratos, né? Porque não tinha mais dinheiro, nem encontrado um shed aposentado. O cara foi preso, fez uma live dentro da delegacia. Quem se lembra disso? Beleza não te impede de sofrer as punições da Maria da Penha, não, cara. Da justiça feminista. Da pensão alimentícia. Não adianta. Você pode ser filho do presidente. Você pode ser o shedzão. Se você acha que tu vai fugir da justiça feminista, sendo shed, sendo rico, não vai, pessoal. Não vai. Sendo filho de poderosos. A religião do mundo ocidental, e o Brasil está incluído nisso, é o feminismo. Você pode, como eu falei, você pode beber e pegar um carro e matar uma pessoa. Você vai sair pela porta da frente da delegacia no Brasil, se tu se apresentar em 24 horas. Agora, vai dar um peteleco na orelha da tua mulher pra tu ver. Na mesma hora a justiça condena você a sair da sua própria casa. Depois que se tu for julgado, se tu for condenado, é cana e perde os seus bens pro nome da mulher. Então assim, todo castigo pra cara que casa, tem um relacionamento sério hoje em dia, é pouco. Ele tem que mais é que se fuder. É que a gente avisa mais de, porra, 5, 6 anos, cara. Mais 5, 6 anos antes. O Racun, em 2018, já falava. E os caras não escutam, né? Esses casos, pessoal, são excelentes pra gente divulgar a nossa filosofia de vida. A única maneira de tu escapar da justiça feminista é você não casando, não namorando, não coabitando no Brasil. Sempre vai ter um mangina que vai falar assim, me ouvindo isso. Ah, mas a minha é diferente. É, meu amigo. A mulher do filho do Lula, quando ele casou, ele também achou que a mulher dele era diferente. Nunca ia acusar ele de nada, nunca ia se pedir separação. O Alexandre, quando casou com a Ana Hickman, também. Ah, essa aqui é diferente, vou casar. Ninguém casa nem namora com inimiga, cara. O cara só aprende depois que toma na bunda. Então, se você acha que a sua é diferente, o cara que tomou um divórcio, perdeu dinheiro, foi falsamente acusado na Maria da Penha, ele também achou que a fudeu ele também era diferente. Única maneira de você se livrar de se fuder na mão de justiça feminista, de religião feminista no Brasil e no Ocidente, é você não coabitando, morando junto, não assumindo casamento, não namorando sério com mulher. Você quer comer? Vai num puteiro, come a amiga de trabalho com camisinha e só. Não ajude o sistema feminista a te fuder. Então é isso aí, pessoal. Valeu, deixe seu gostei, comente e até o próximo vídeo. Valeu.